sua beleza. Enche a terra com a sua beleza. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és e não há outro, que não existe nada além de ti, meu soberano, soberano. Toda língua, raça, nação, todo joelho se dobrará. Contemple a sua beleza, contemple o seu Criador.